Gramofone, o podcast de música da revista cultural Diversos Afins. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao segundo episódio do Gramofone, o podcast de música da revista Diversos Afins. Eu sou Rogério Coutinho e junto comigo mais uma vez está o editor e fundador da revista Diversos Afins, Fabrício Brandão. E aí, Fabrício? Olá, queridos ouvintes. Olá, Rogério, parceiro. Estamos aí para mais um podcast Gramofone, né? E vamos lá, e com mais um álbum para comentar. E o tema que a gente escolheu para nesse segundo episódio para ser discutido é o disco Alucinação, de Belchior. O disco foi considerado um dos álbuns mais clássicos da música brasileira. Foi lançado em 76 e transformou esse quase desconhecido rapaz de Sobral em ídolo nacional. Para nos ajudar a dissecar esse disco, temos a participação de dois convidados, Wilfrido Lessa Júnior e Gustavo Elmer. E mais uma vez, bem-vindos ao segundo episódio do podcast Gramofone. Bom, para começar esse segundo bloco do nosso segundo episódio, a gente vai situar um pouco a carreira do Belchior, os antecedentes dele, né, até a gravação do disco Alucinação. Belchior é um cearense da cidade de Sobral, né, passou a infância dele lá. Quando Belchior tinha 13 anos, ele se muda junto com a família para Fortaleza, né, e na escola ele se torna muito, curiosamente, não muito ligado à música, mas sim muito ligado à literatura. Né, então ele já tinha um conhecimento muito grande de poesia e de prosa, né, naquele momento, naqueles anos de formação dele. Né. E acontece um episódio bastante curioso na vida dele, que aos 18 anos ele toma a iniciativa de se tornar um noviço dos frades capuchinhos. E ele adota então o nome de Frei Sobral, em homenagem à cidade natal dele. Né? Então lá durante esse período de clausura, que ele fica cerca de 2 anos, ele estuda filosofia, teologia, latim, canto gregoriano. Então ele tem essa formação, que é uma formação tanto quanto única até nos músicos brasileiros. Né? E paradoxalmente é lá nesse período de internato, né, ele aprende as coisas boas da vida, né, que depois ele falaria isso em entrevistas, né, quais seriam essas coisas boas da vida. Né? Vinhos, charutos e mulheres, então tem esse outro lado da moeda. Ele voltando então à Fortaleza, depois que ele conclui esse período, né, de clausura, ele resolve quitar, né, sair desse movimento, né? Ele volta à Fortaleza e inicia um curso de medicina, né? E na época que ele está cursando medicina, isso final dos anos 60, Fortaleza vive um ambiente cultural de muita efervescência. Então você tinha movimentos de cinema, teatro, música. E foi nessa época que ele começa a compor algumas letras de música e poemas, né? No início ele não cantava, ele apenas compunha apenas a letra, não a melodia das canções, né? E nesse contexto ali surge uma aglutinação de vários artistas, vários entusiastas, né, que depois de alguns anos passaria a ser conhecido como o pessoal do Ceará, que é basicamente grupo de universitários da Universidade Federal do Ceará, né? Então, além do Belchior, você tinha também a Fagner, Ednardo, Amelinha, Fausto Nilo, que é um compositor também, que é arquiteto, mas também tem várias composições, Roger Rogério. Então esse grupo ele frequentava vários bares da cidade de Fortaleza, né? Em especial o Bar do Anísio, que ficava na Praia de Mucuripe. Inclusive a Praia de Mucuripe foi onde o Fagner Belchior compõe a canção chamada Mucuripe, né, que depois seria gravado por Elis Regina em 72, depois Roberto Carlos, uma infinidade de artistas. Né? Foi o primeira grande música de expressão de ambos, né, tanto do Belchior quanto do Fagner. E Rogério, em 71, o Belchior abandona a faculdade de medicina e vai se mudar para o Rio, né? É nesse contexto aí, já no Rio, que ele ganha o Festival Universitário da TV Tupi, né, com a canção Na Hora do Almoço, né? Foi a primeira aparição como cantor. E era totalmente diferente dos padrões da época, assim. Em 72, há a mudança para São Paulo, né? A partir de 73, a turma, né, o pessoal do Ceará, como assim ficou chamada, começa a se despontar, né, no âmbito nacional, né? Começa a ter uma relevância maior nacional, né? Então, gente como Ednardo, Tete e Roger Rogério gravam o LP Meu Corpo, Minha Embalagem, Todo Gasto na Viagem. na esteira de grupos também tinha uma força, um impacto regional muito forte, como o grupo Clube da Esquina, Novos Baianos e mais atrás um pouco os Tropicalistas, né? E é nesse contexto aí que o Fagner lança Maneira Frufru Maneira. Já em 74, o Belchior grava o primeiro disco, né, conhecido como Mote e Glosa. Embora elogiado, não acontece assim, ele não desponta comercialmente e o Belchior continua ainda sobrevivendo em São Paulo, né? Ainda nesse mesmo ano, o Belchior é convidado para assistir a gravação do álbum Vinícius e Toquinho em São Paulo. Elis Regina, naquele contexto, também é convidada para essa mesma sessão, né? E aí ela até indaga, aquele cara não é o compositor de Mucuripe? Ao que o Toquinho confirma, e a Elis se apresentou e convidou o Belchior para ir à casa dela mostrar novas canções, né? E é curiosa essa narrativa aí, esse fato, porque assim, o Belchior ele responde para Elis dizendo que não tinha dinheiro para ir de ônibus, né? Nem violão, e estava morando num canteiro de obras, né? Então é aí que Elis responde que vai custear o transporte e o instrumento, né? E esse aí, essa figura, esse faminto Belchior, pede que o encontro se dê na hora do almoço ou do jantar, né? São aspectos curiosos, né, Rogério, desse período de vida do Belchior, né? É verdade, né? Então a própria Elis Regina, ela vai escolher, então, desse repertório inicial do Belchior, ela vai escolher duas canções para fazer parte do repertório do show que ela vai estrear em São Paulo, né? Então, essas duas canções são Velha Roupa Colorida e Como Nossos Pais. Então, no final de 75, ela estreia o espetáculo Falso Brilhante. O repertório desse espetáculo, ela tinha cerca de 40 músicas e ela vai escolher por volta de 10 músicas para gravar o LP. Então, ela abre com essas duas canções do Belchior, né? Como Nossos Pais e Velha Roupa Colorida. Posteriormente, então, a própria Elisa, ela, numa reunião com o Marco Mazzola, produtor, ela mostra esse repertório do Belchior para ele, né, e se entusiasma. Pô, esse cara só tem música boa e tal. O Mazzola leva uma fita demo, ele grava uma fita demo e leva essa fita para os executivos da gravadora Fonogram. E aí o Mazzola conta, né, que o pessoal não curtiu muito, né, acharam que o Belchior era um cara narigudo, tinha a voz de cantor de feira, nordestino, a voz anasalada, né. Aquela coisa, acharam ele feio, nordestino, cearense da cabeça grande. Mas o Mazzola viu que ele tinha excelentes canções e tal, e foi falar com o presidente da gravadora, que era o André Midani. O André Midani foi o grande garimpador dessa geração dos anos 60, 70, até o começo dos 80. Ele tinha um faro, muitas vezes, bem certeiro para certos artistas, né? E o Belchior foi um deles. Então, o André Midani, ele assina um contrato com o Belchior para apenas um disco, que é uma coisa, na época, era uma coisa incomum, né? Um contrato padrão de 3 discos. Só que acontece que tanto o Mazzola quanto o André Midani, eles estavam de saída para fundar a gravadora Warner no Brasil. Então, eles queriam que o Belchior fosse com eles para a Warner. Então, esse contrato assinaram com a Fonogram por um álbum, né? E tinha um contrato de gaveta com a Warner para gravar mais 3 discos, né? E na gravação do disco Alucinação, tinha entre os músicos contratados, tinha o pianista José Roberto Bertrami, né, que também foi responsável pelos arranjos, o Paulo César Barros, que era o baixista de Roberto Carlos, e também o guitarrista Rick Ferreira, que trabalhou com Raul Seixas durante muito tempo, né? Então muitas das canções do Raul, que tem uma tendência mais de country music e tal, a guitarra é do Rick Ferreira. E esse disco Alucinação, ele foi gravado em apenas 3 dias, uma gravação bastante rápida, né? Inclusive, o título original do disco era para ser Populus. Populus é uma canção que fazia parte do repertório inicial, né? E só que acabou sendo censurada, porque era uma analogia à situação do povo brasileiro em si. Mas acabou saindo apenas no disco Coração Selvagem, de 77. Né? O próprio produtor Mazzola, ele achou que Alucinação seria um nome mais poderoso, né? Definiria melhor essa obra. O lado A do Alucinação, ele começa com a canção Apenas um Rapaz Latino-Americano, que essa foi o primeiro single do disco, né, que saiu inicialmente num compacto simples, né, que foi mandado direto para as rádios. Então, logo de imediato, a música já começou a tocar muito nas rádios, né, e isso gerou um certo constrangimento para o departamento comercial da Fonogram, porque a música tinha bastante execução e o disco não estava nas lojas, né. Então aí houve essa questão de logística logo no comecinho, né? E esse título, Apenas um Rapaz Latino-Americano, na verdade não é uma criação do Belchior, e sim do cearense Augusto Pontes, que ele na época de Fortaleza ele era um personagem aglutinador desse chamado pessoal do Ceará. Ele vai para Brasília, né? Ele vai dar aula de comunicação na Universidade de Brasília. Durante um colóquio que o Belchior estava na plateia, ele assistiu esse colóquio, O Pontes ele se apresentou como apenas um rapaz latino-americano sem parentes militares, o que era uma provocação dentro daquele contexto, né? Belchior ele aproveita isso, né? Ele captura essa frase e adapta na canção, né? O Pontes ele nunca cobrou do Belchior a autoria disso, né? Ele sempre encarou isso como uma homenagem, né? Ele só fez uma pequena provocação assim, ao Belchior, dizendo que não teve coragem de colocar parentes militares, colocou parentes importantes, né? É uma canção que a gente ainda pega um aspecto curioso e interessante, né? Essa ironia com o antigo compositor baiano, né? Que era, na verdade, Caetano, que contava com 34 anos à época, né? E é uma outra relação e outra ironia, digamos assim, com É Proibido Proibir, né? Que é outra canção do Caetano, né? Mas sei que tudo é proibido, aliás, eu queria dizer que tudo é permitido, né? Quer dizer, há esse jogo que brinca com dois momentos aí do Caetano Veloso, né? A quem ele se referia. E Belchior usa ainda a metáfora do corte, né? Semelhante ao que é recorrente na poesia do João Cabral, né? Em particular no poema o João Cabral, né? No poema do João Cabral, Uma Faca Só Lâmina, né? De 56, né? Não me peça que eu lhe faça uma canção como se deve, correta, branca, suave, muito limpa, muito leve. Sons, palavras são navalhas, eu não posso cantar como convém, sem querer ferir ninguém. E, Rogério, nesse contexto, é bom que se diga, pensar apenas um rapaz latino-americano é pensar o sujeito, que pertencimento é esse do sujeito, né? Em torno do continente, do bloco da América Latina ali, né? Naquele contexto de ditaduras, de subdesenvolvimento, e desse personagem que migra do interior do Nordeste para o Sudeste, sem parentes importantes, né? Ainda que tenha ocorrido aí essa troca, né, de parentes militares para parentes importantes, mas não muda o impacto da coisa, né? Então, como um desconhecido, como um nordestino desconhecido tenta a vida nas bandas sudestinas com reconhecendo-se ali sem dinheiro e subdesenvolvido, né? Enfim, dentro da realidade do seu país. Interessante que essa questão da latino-americanidade, ela vai aparecer também mais tarde, ao longo da carreira do Belchior, né? Ele vai verter várias das canções dele para o espanhol, inclusive gravando no Uruguai, inclusive o famoso período dele de sumiço, né? Ele passou um tempo no Uruguai, inclusive. Então, de certa forma, já marca uma preocupação dele com o fato de ser latino-americano. Muitas vezes o brasileiro tem essa dificuldade de se enxergar enquanto latino, enquanto latino-americano. Assim, muitos brasileiros se enxergam um pouco à parte disso, mas somos latino-americanos, sim. E o Belchior já tem essa antena, né, para essa condição. A gente chega na segunda canção, que é Velha Roupa Colorida, né? Que na gravação da Elis Regina, no disco Falso Brilhante, ela tem um andamento quase um rock and roll, assim, um andamento bem mais acelerado, E sabe que na versão do Belchior ele tem um andamento bem mais lento, né? Quase uma balada, né? E nessa canção o Belchior ele está apontando para a necessidade de fugir de antigos paradigmas, né? Então ele fala na letra da canção, né? Você não sente nem vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer. E o que há algum tempo era jovem e novo, hoje é antigo, e precisamos todos rejuvenescer. Então ele vai fazer referências a algumas canções dos anos 60, né? She's Living Home, os Beatles, Like a Rolling Stone, Bob Dylan. Que quando ele grava, né, em 76, essas canções já não eram mais tão jovens e novas, já não era uma novidade, já era uma coisa de uma geração anterior, né? Mas um ponto que é ainda mais marcante que isso é a colagem que ele faz, né, uma sequência bastante fluida de obras, né, de músicas e de um poema, né, que vão fazer referência a Pássaros Negros. Então ele cita Blackbird dos Beatles novamente, Assom Preto de Luiz Gonzaga e também o poema The Raven do Edgar Allan Poe, né? Pois é, Rogério, e a todo tempo a gente percebe isso em Velha Roupa Colorida, outro ponto que é importante nesse disco, né, em várias canções, essa atmosfera do velho com o novo, né, essa superação ou não de paradigmas, né, de modelos pré-estabelecidos, né. A expectativa de uma mudança, né, uma nova era, o que é que pode acontecer, mas assim, algo que vai se acentuar muito e vai virar um emblema na próxima canção, né, em Como Nossos Pais, né? Sim, uma canção que vai marcar bastante, né, marcou principalmente na interpretação da Elis, mas também na interpretação do Belchior. Uma canção bem, bem significativa. Ela é uma canção bastante atemporal, na verdade, né? Ela é uma canção que hoje em dia ela ainda é muito atual, né? Ainda consegue representar muito a questão geracional, né? Sobre isso a gente vai ouvir agora o comentário do nosso primeiro convidado, que é o Wilfredo Lessa Júnior. Ele é também colaborador da revista Diversos Afins e ele escreve diversas resenhas musicais no caderno Gramofone. Então o Wilfredo vai falar um pouco sobre as preocupações geracionais do Belchior naquele momento dos anos 70 e como isso ainda é relevante nos dias de hoje. Belchior, na minha opinião, ele volta para nós agora porque Belchior é a angústia. Belchior é o cara que dentro do esquema dos nordestinos viajandões e de toda aquela efervescência dos 70 estava preocupado e angustiado com o fato de que ele achava que seríamos nossos pais. De que aquilo era muito vazio, que toda aquela retórica e toda aquela agitação não ia dar em nada. A gente ia desaguar no que desaguou nos yuppies babacas. A gente ia desaguar nos velhos valores sendo mantidos na falta. Na minha época, foi quando eu era criança, foi quando a festa de 15 anos voltou a ser importante para a classe média. Não tinha sido durante os anos 70. Minhas irmãs mais velhas não viveram festa de 15 anos, era ridículo. Nos anos 60 e 70 ter festa de 15 anos era patético. Nos anos 80 voltou com força. A revalorização da virgindade voltou forte nos anos 80. A caretice voltou. Por quê? Porque ela estava vestida numa ideia de superprodutividade que, é claro, que vai trazer as consequências que nós estamos vivendo hoje. O playboy, o Faria Limer, nada mais é do que um retrato do Yuppie dos anos 80, só que minimamente repaginado para significar alguma coisa. E Belchior estava extremamente preocupado com isso, estava extremamente preocupado com o fato de que a gente estava deixando que as angústias fossem varridas para debaixo do tapete e uma hora elas voltam para te atacar. E esse para mim é o tema central da ideia do disco, que é o motivo pelo qual a obra dele está voltando tão forte. Assim como aconteceu com Raul 20 anos atrás, que tipo, Raul, logo depois que Raul morreu, uma geração inteira, minha geração dos anos 90, voltou a valorizar e adorar Raul, e todo mundo tocava Raul, e tava todo mundo, toda roda de violão tinha alguém que sabia todas as letras de Raul. Por quê? Porque Raul significava a cusparada na cara do sistema que ele sempre deu, com a base de ser culto o suficiente para ter desdém pelo que tava colocado. Uma preocupação pós-moderna, eu diria. Então, Belchior é o poeta sozinho, é o poeta com medo do mundo. E isso para mim torna ele tão significativo e necessário para o que a gente está vivendo hoje. Esse confronto de gerações, né? Essa necessidade de rasurar o velho, né? mas que ao mesmo tempo ela não representa uma negação do passado, né? Porque as raízes elas servem de referência para um prosseguimento da história que está sendo construída, né? Enquanto jovem, do sujeito que está se construindo, né? Como alguém que tem coisas para conquistar e por conquistar, né? Então, essa perspectiva geracional, ela vai apontar uma rebeldia juvenil, mas que, no entanto, ela não é uma rebeldia, e diria até uma certa angústia juvenil, que é tributária do contexto dos anos 70 mesmo, né? Foi dos 70, e é pensar sempre que a juventude tem as suas bandeiras naturalmente colocadas no futuro, né, Rogério? E nesse contexto, né, principalmente a gente levando isso para o ano de 76, já havia uma certa ressaca dessa era mais hippie, né? Então, meu querido aponta isso, né, que a rebeldia então, dessa juventude do final dos anos 60, daquele movimento de maio de 68, daquele momento histórico, ele já sente os sinais de que tudo aquilo já é cooptado pelo sistema, né? Então, o sistema ele transforma isso já numa mercadoria, já naquele período. Então, ele constata isso e constata que vê que toda aquela luta ela foi meio que em vão. Então já é um poeta um pouco desiludido, né, com o rumo das coisas, né? Quando ele diz na letra da canção que é você que ama o passado que não vê, que o novo sempre vem, então o Belcore está abraçando o presente, tanto o presente quanto o futuro, né, sem uma romantização excessiva do passado, né? Então ele tá sempre com o pé no momento presente, né, e na realidade, que é um dos temas desse disco, né? Então a gente vai para a quarta canção, chamada Sujeito de Sorte, né, que talvez esse seja o arranjo talvez mais roqueiro do disco, né? E a letra em si é uma letra até relativamente curta, mas ela é quase um mantra, né? Então ela fica repetindo: ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Essa sorte, ela vem com uma certa ironia, né? Quer dizer, que sorte que é essa, né? Porque ele cita, né, tem um sofrido pro cachorro: ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Então, mais uma vez, ele está apostando no momento presente, né? Ele é consciente das dificuldades, mas ele tem esperança no presente e no futuro. Isso acaba. É outra canção também que toca forte e ainda hoje revisitada como. Não diria como uma espécie de bandeira geracional, mas é revisitada, pelo que eu percebo, com essa força da superação, né? Que não é panfletária, né? Até porque os recursos muito bem colocados na construção da letra, as sutilezas da mensagem e tudo mais, e que não são gratuitas, né? Elas são muito bem construídas, né? E você tem uma síntese nessa frase, por exemplo, né? Do ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro, né? É uma síntese de diversas possibilidades e sentimentos, né? Que limitações foram essas que foram vividas, né? Elas são sugeridas, né, na cabeça de quem ouve, né? A sugestão é colocada e o apreciador, o ouvinte, pode pensar sobre várias questões. Uma delas é justamente entendendo a trajetória do próprio compositor, sabendo dessa trajetória, é justamente todos os percalços que foram vividos e a superação que se deu para contorná-los, né, e se tornar um sujeito de sorte construindo uma carreira. Isso tanto, claro, a gente tende a ter um esforço de pensar a coisa como uma questão autobiográfica, mas essa é uma questão que se aplica a diversos outros sujeitos, né? Ela não precisaria nem ter um respaldo necessariamente autobiográfico para fazer sentido na vida de muitas pessoas, né? É, sem dúvida, né? Acho que a própria história de vida do Belchior, isso ele vai... A gente vai falar um pouco mais pra frente, mas a própria história de vida dele, ela é reconhecida por muita gente, né? Muita gente passou dificuldades semelhantes e teve um momento parecido com o que Belchior passou. Então, o que ele reflete nas suas canções é algo quase universal, né? A última canção do lado A, chamada Como o Diabo Gosta, né? Uma pequena vinheta, né, que ela encerra esse lado A. E mais uma vez ele traz essa oposição entre o velho e o novo, né? Então ele fala: o que transforma o velho no novo, bendito fruto do povo será. Ele, de uma forma mais incisiva aqui, ele está contestando a questão do status quo, né? Então ele diz o seguinte: que a única forma que pode ser norma é nenhuma regra ter, é nunca fazer nada que o mestre mandar, sempre desobedecer, nunca reverenciar. Então é um ponto que ele toca de uma forma bastante incisiva e está, de certa forma, está permeando um pouco a obra dele, né? Não só no Alucinação, mas ele sempre se coloca como um sujeito assumidamente à margem, né? de muitos sistemas, embora ele tenha vivido esse Star System nacional, tenha lançado várias canções de sucesso e tenha vivenciado um pouco desse sistema, mas de certa forma ele, em vários momentos, ele não faz muito esse jogo, né? Ele joga até um certo ponto, mas ele sem abrir mão da independência dele. Bom, com isso a gente está encerrando então esse segundo bloco, né? E no terceiro bloco a gente vai falar um pouco das canções que estão no lado B do disco Alucinação. E a gente vai ter mais uma participação especial aqui, mais um convidado especial no terceiro bloco. Então daqui a pouquinho a gente volta. Então nesse terceiro e último bloco do nosso segundo episódio, a gente vai falar então das canções do lado B do disco Alucinação, que começa exatamente com a canção título, né? A canção Alucinação. E a gente já começa logo, a gente percebe que logo no começo já tem uma marcação da identidade linguística dele enquanto cearense, enquanto nordestino, né? Então ele começa falando, né? Eu não estou interessado em nenhuma teoria e não teoria, né? Então, muita gente acha graça e tal, acha engraçado, mas na verdade não deixa de ser uma tomada de posição, assim, para marcar exatamente essa questão linguística, né? Que é tão relevante, assim, não há uma única forma de se pronunciar certas palavras. Então existe uma diversidade imensa de sotaques e de variações linguísticas, e Belchior nesse pequeno trecho, né, é uma coisa que também que a gente consegue observar na canção. E esse título é um tanto quanto irônico, né? Até porque a alucinação que o Belchior fala não é a alucinação das drogas, de todo aquele contexto do rock psicodélico. Ele, na verdade, está muito mais preocupado com o dia a dia mesmo. Ele é contra qualquer tipo de alucinação que não tenha uma base material, né? Então ele vai fazer uma grande ode àquilo que é real, aquilo que é concreto, né? Então na canção ele fala: minha alucinação é suportar o dia a dia, meu delírio é experiência com coisas reais. Então isso é muito caro para ele, né? Ele não quer uma alienação, ele não quer um escapismo, ele quer falar sobre aquilo que está na realidade, o cotidiano dos fatos, né? Ele, numa entrevista que ele dá à revista Pop em 77, ele diz o seguinte: viver é mais importante que pensar sobre a vida. É uma forma de delírio absoluto, entende? Esse é o ponto principal para ele, né? Ele está sempre com os pés no chão, sempre um cronista mesmo da realidade, né? Essa alucinação é uma realidade, principalmente na condição dele de imigrante, né? Ele chegando de Fortaleza primeiro para o Rio, depois para São Paulo, ele tem esse olhar de cronista mesmo, de cronista urbano das grandes metrópoles brasileiras, né? Ele faz aqui um retrato bem cruel desses grandes centros urbanos, né? Então ele cita a solidão nas grandes capitais, os excluídos da sociedade, né? Isso, a gente tem versos aqui que falam: preto pobre, um estudante, uma mulher sozinha, pessoas cinzas normais, garotas dentro da noite, Os Humilhados do Parque, com seus jornais. Então, são todos aqueles personagens urbanos que estão, estão à margem da sociedade. Né? Então, você tem prostitutas, você tem os gays, e ele, interessante que ele fala, tem uma figura poética que ele vai usar na canção Paralelas, que é do disco posterior, o disco Coração Selvagem, de 1977. Que ele, nessa canção de estação, ele fala: meu corpo que cai do oitavo andar. Então, de certa forma, é uma espécie de suíte, né, que vai continuar no álbum posterior, né, Fabrício? O que para mim me parece mais impactante em Alucinação, a canção, é justamente essa questão dessa pessoa que é o novo personagem da cidade grande, que é o quem vem do Nordeste, né? O Belchior, né? E no sentido de observar como outros personagens que estão ali são personagens que são fruto de uma exclusão gritante, né? Desse manto da invisibilidade, né? Então isso é uma, e ao mesmo tempo uma coisa que é boa da gente observar no trabalho do Belchior, e mais ainda nesse disco, é que Belchior se comporta como um cronista do cotidiano, né? Eu acho que é uma marca central da carreira dele, do trabalho dele, esse olhar de um cronista que passa pela cidade, que atravessa a cidade, olhando os tipos que a compõem, os lugares, as características, né? As subjetividades todas. E no campo, na visão de alguém que está gozando ali de uma nova experiência cotidiana, e uma experiência que não encontra abrigo em privilégios, ele está muito em contato com esses personagens mundanos que vivem numa situação de desfavorecimento, né? E de invisibilidade, né? Em suma. Então esse para mim é o grande peso, né? E nesse sentido, estar alucinado é se confrontar, é não fechar os olhos para uma realidade, né? É não fantasiar com essa realidade. Inclusive em regravações posteriores dessa canção, Alucinação, né, ele, curiosamente, ele vai fazer uma troca na letra, né, uma pequena troca, né? No final da canção ele fala: dois policiais cumprindo o seu duro dever. Então ele, em outros momentos mais posteriores da carreira dele, ele vai cantar: dois policiais cumprindo o seu maldito dever. Então, de certa forma, ele coloca ali, já voltando um pouco à canção anterior, né, de questionar a autoridade, ele vai trazer isso um pouco, né, para a carreira posterior dele, né, mais um tema recorrente na carreira dele. A canção seguinte, a canção Não Leve Flores, que é uma canção que ela fala bastante desse fim do sonho da geração hippie, né, mais uma canção que fala sobre isso, né, que aborda esse tema. E ao mesmo tempo que ele traz um otimismo nessa juventude que propõe essa revolução de costumes, né? Ele fala aqui na canção, ele fala: não deixei meu cigarro se apagar pela tristeza. Mas ao mesmo tempo ele mostra uma consciência plena de que todas aquelas batalhas daquela geração, elas tinham sido meio que perdidas, né? Então ele fala o seguinte: tudo poderia ser mudado, sim, pelo trabalho que fizemos tu e eu, mas o dinheiro é cruel. E um vento forte levou os amigos para longe das conversas, dos cafés e dos abrigos. E nossa esperança de jovens não aconteceu. Então, musicalmente falando aqui, é uma canção que remete muito ao country americano, né? Ele se apropria desse gênero musical, que não é muito, principalmente na época, nos anos 70, né? Talvez só ele e Raul Seixas, talvez, que façam essa apropriação da música country, né? Mas, ao mesmo tempo, também ele tem um arranjo da canção, tem uma sanfona que remete, né, uma sanfona tipicamente do sertão brasileiro, né? Então ele está com um pé em Nashville e outro nesse nosso grande sertão, né, Fabrício? Essa mistura de esse diálogo, né, de culturas diferentes, né? Mas ao mesmo tempo, o que é curioso aí é que nesse mesmo disco, o Belchior, ele vai tentar prenunciar uma esperança de futuro de mudança, mas mais adiante, em Não Leve Flores, é como se o resultado dessa, um dos resultados, talvez, dessa esperança de mudança seja a não conquista daquilo que se teve um dia, daquilo que se sonhou um dia, ou de que parte daquilo tenha sido uma mera ilusão, né? Então, há uma esperança anunciada, mas também há também a narrativa aí de algo que não se conquistou, né? É curioso colocar isso no mesmo disco. Parecem questões paradoxais, né? Esse paradoxo, né? Ele está presente no decorrer do álbum, né? Essa justaposição entre o velho e o novo, né? Entre aquilo que foi atingido, aquilo que não conseguiu se atingir. O próprio nome, o próprio título do álbum, né, Alucinação, também ele traz essa ironia. Quer dizer, nós estamos tentando, nossa geração tentou alucinar, mas ao mesmo tempo estamos com uma questão real que é bastante pungente ali. Então vamos alucinar, mas vamos alucinar com coisas reais, né? O que não deixa de ser uma provocação, né? Sem dúvida, sem dúvida. O disco todo é um disco bastante provocador, né? E uma dessas provocações vem na próxima canção do disco, que é A Palo Seco, que é uma canção que o Belchior ele grava originalmente no primeiro disco dele, de 74, né? Que o disco leva o nome dele, Belchior, mas ele é mais conhecido como Morte e Glosa. Então esse termo A Palo Seco, no flamenco, é um termo que se refere a um canto sem acompanhamento, né? Mas também pelo contexto ele pode, o termo, essa expressão, ela pode significar um canto desprovido de subterfúgios, de máscaras, aquele canto que vai direto ao ponto, sem grandes rodeios, sem grandes firulas, né? E esse título, é curioso que a bagagem literária do Belchior, ela vai se manifestar em canções como A Palo Seco, que ele vai fazer um diálogo com um poema de João Cabral de Melo Neto, que o poema também chama A Palo Seco, né? Então a gente vai citar alguns trechos desse poema, porque o poema é muito extenso, né? Alguns trechos aqui a gente vai citar. Então o poema de João Cabral diz o seguinte, né? Se diz a palo seco, o cante sem guitarra, o cante sem o cante sem mais nada. Se diz a palo seco esse cante despido, ao cante que se canta sob o silêncio a pino. O cante a palo seco não é o cante a esmo, exige ser cantado como todo ser aberto. É um cante que exige o ser-se ao meio-dia, que é quando a sombra foge e não medra a magia. Eis alguns exemplos de ser a palo seco, dos quais se retirar higiene é o conselho, não de aceitar o seco por resignadamente, mas de empregar o seco porque é mais contundente. A canção A Palo Seco, a canção de Belchior, ele, de certa forma, ele vai incorporar esse conselho do João Cabral de não se resignar diante da realidade, né? Então ele vai usar esse seco, que é esse canto torto dele, né, para retratar essa realidade, né? Então é uma analogia também com a canção Alucinação também, que essa canção ela vem antes, né? Ela é de 73. Mas esse tema vai estar presente também na canção Alucinação, né? Que é um canto a palo seco, um canto sem firulas, que ele vai retratar esse delírio que ele fala, delírio com as coisas reais, né? Esse delírio com a realidade. Então, na gravação original do disco Morte e Glosa, a letra diz o seguinte: esse desespero é moda em 73, na gravação do disco Alucinação, ele vai atualizar para 76. Então, qual o contexto da época, né? Em 73, no ano de 73? A gente tinha uma crise do petróleo, uma crise que gerou globalmente vários efeitos econômicos, né, em todo o planeta. Particularmente na América do Sul, você tem a ascensão de dois golpes militares, né? O golpe no Chile, né, com Augusto Pinochet, e também no Uruguai. Na Argentina você vai ter uma série de conflitos ali entre peronistas e antiperonistas, conflitos sérios, inclusive tendo duas eleições presidenciais no mesmo ano, né? E o retorno de Perón ao poder. E no Brasil você vai ter o auge da repressão, né, do governo Médici. ainda na edge do AI-5. Então, realmente, é um período muito conturbado, particularmente no mundo inteiro, mas particularmente na América Latina, né, que é esse berço desse rapaz latino-americano, né? Inclusive na própria canção Paulo Seco, ele vai mais uma vez fazer essa marcação dele enquanto latino-americano, quando ele fala que um tango argentino me cai bem melhor que um blues, né? É curioso que ele dialoga também com ritmos americanos, né, com o próprio blues, com o próprio country, com o próprio rock, mas sim, nunca perdendo de vista de onde que ele é, né? Qual é o lugar dele no mundo, né? É exatamente. Essa questão do pertencimento é fundamental, porque não há como o sujeito pronunciar o seu canto, a sua mensagem para quem quer que seja, sem falar de que contexto ele faz parte, né? E esse contexto libertário de dizer as coisas a Paulo Seco, ou seja, de forma mais direta, né? Trocando em miúdos, de forma mais direta, pungente e objetiva, e dando, dar o seu recado na medida de que esse recado vem imbuído de todo o que constitui esse sujeito, né? O seu pertencimento, a sua origem, né? E essa latino-americanidade que é o olhar para dentro, né, do seu locus, assim, do seu local de origem, e de que forma forja-se o indivíduo dentro de um cenário geopolítico tenso, né? E que vai mexer em todas as questões, vai mexer com sonhos, com aspirações, com tudo mais, né? Porque num contexto de ditaduras latino-americanas, em grande instância, estão em jogo as liberdades individuais, né? Esse é o grande mote. Além do contexto da época, quando a gente analisa a letra dessa canção, a Paulo Seco, né, a gente percebe mais uma referência, então, ao João Cabral, que é uma técnica, uma metáfora, melhor dizendo, que ele usa, né? É a metáfora do corte, né? Que é muito caro ao João Cabral e é muito caro ao Belchior também. Então ele fala: eu quero que esse canto torto feito faca corte a carne de vocês. Então é um verso bem, bem cabralino, né? Essa tanto a marcação, né, de marcação poética, quanto a imagem poética do corte da faca, né? A gente vai então agora para a canção Fotografia 3x4. É uma canção bastante autobiográfica, né? Então retrata a vinda dele para esse eixo Rio-São Paulo, né? Saindo de Fortaleza, saindo do Ceará. Exatamente todas essas dificuldades que muitos brasileiros passaram e passam ainda. Ele vai dizer o seguinte na letra da canção: em cada esquina que eu passava, um guarda me parava, pedia meus documentos, depois sorria, examinando o 3x4 da fotografia, estranhando o nome do lugar de onde eu vinha. Mais uma vez ele vai ter esse estranhamento, né? Então eu sou brasileiro, mas ao mesmo tempo eu sou estrangeiro no meu próprio país. Existe toda essa dificuldade de pertencimento mesmo, de estar numa grande metrópole e ao mesmo tempo estar numa espécie de autoexílio, né? A gente vai ouvir agora o comentário do nosso outro convidado, que é o historiador Gustavo Elmer, sobre essa canção, Fotografia 3x4, e também um depoimento pessoal dele, né, de como esses temas abordados geram uma grande identificação com o ouvinte. No geral, as músicas do álbum se caracterizam por terem letras extensas e bem descritivas, como era de costume com Belchior. Qualquer pessoa que ouça as letras com atenção vai perceber que, na grande maioria, elas refletem questionamentos e angústias de uma pessoa do interior inserida no dia a dia de uma grande cidade. Creio que a nona música do álbum, que é intitulada Fotografia 3x4, é a que deixa isso mais claro. Ela descreve muito bem a trajetória de uma pessoa que sai da região nordeste do Brasil e se encontra em uma cidade grande e todas as possibilidades que uma situação como essa propicia. E essa música também, para mim, tem uma das estrofes mais geniais escritas pelo Belchior, que é: a noite fria me ensinou a amar mais o meu dia, e pela dor eu descobri o poder da alegria. Eu acho essa estrofe genial. E o interessante dessa canção é que o Belchior faz questão de cantar toda essa música com entonação muito sofrida na voz dele. E essa entonação que ele consegue dar à voz dele casa muito bem com a intenção e com a letra da música. E essa música também tem um desfecho muito poderoso. A música vai crescendo gradualmente, e do começo para o meio e para o fim da música você consegue perceber uma diferença muito grande no tom de voz, na entonação, e ali nas últimas linhas da música você sente o baque da canção e você vê que realmente ali no final tem um clímax muito, muito legal, muito interessante para se terminar a música, o que deixa ela com um tom bem dramático assim. Essa música é bem interessante. E se você não conhece a obra do Belchior, eu recomendo que você comece escutando o Alucinação. Acho que é um dos discos mais acessíveis do Belchior, que foi um músico, como eu já disse, com uma percepção e uma interpretação dos fatos magnífica. E se você curte poesia e não conhece o seu trabalho, você não tem ideia do que você está perdendo. O trabalho de Belchior, na minha opinião, sempre merece ser escutado e debatido e conversado. E depois de tanto escutar o Belchior na minha vida, eu sinto como se ele fosse uma espécie de parente, um tio ou algo parecido. E eu lembro que quando ele faleceu em 2007, eu fiquei triste como se alguém da minha família realmente tivesse morrido, e por alguns meses eu escutei sequer uma música dele. E pra mim essa é a magia da música. No decorrer da nossa vida de apreciadores de música, a gente acaba se apegando muito a determinadas bandas e artistas que passam a ser parte importante da nossa trajetória. E com certeza o Belchior é um desses artistas que eu vou levar sempre comigo, pois muitos dos meus ideais que eu tenho como certos para mim foram influenciados por esse grande cearense. Então, se você não conhece a obra de Belchior, faça-te esse favor e conheça, porque você vai se surpreender com a qualidade desse grande artista brasileiro. Esse depoimento do Gustavo, Fabrício, ele vai encontrar um eco na própria canção, né? Na própria letra da canção, Fotografia 3x4, né? Quando o Belchior fala que a minha história é talvez igual à tua, né? Eu sou como você que me ouve agora. Então essa identificação muito forte, né? O Belchior ele fala isso, né? De uma forma muito... Essa identificação, ela é muito presente, né? Isso, exato. De como como o próprio depoimento do Gustavo falou aí, né? Como você se reconhece em mensagens que estão nessas canções emblemáticas. E olha que isso e aí você tem a questão geracional, né? Mensagens que carregam bandeiras geracionais, né? E quando a gente fala bandeira aqui, a gente fala bandeira num termo, no sentido não carregado de panfletarismo ou nenhum sentido desprovido de consistência. De consistência, de consciência política, né? Consistência de uma consciência política ou daquilo que você pertence, de onde você está, de que cenário você faz parte. E assim, é interessante perceber também que essa metáfora da identidade, né? De como o sujeito é apenas um ser revistado, como a letra da canção diz, mostrar os documentos, a chamada identificação civil, a foto 3x4, né? Aquilo que te identifica metaforicamente como sujeito, né? Transcende um documento de identidade, né? Uma mera identificação civil registrada ali num documento, num papel, ela é pouco diante dos anseios do indivíduo, né? Diante daquilo que ele quer comunicar para o mundo, diante das suas angústias, né? Dos seus anseios, enfim. E quando esse processo de identificação é um processo que se dá na medida em que diferentes tipos de sujeitos têm uma similaridade de pensamento e de se achar assim, em situações semelhantes à de quem canta, né? Um exemplo. Então essa identificação, ela é por isso que a música, e aí que vem esse depoimento do Gustavo, tem muito essa coisa de como a música atravessa, né, gerações, e como ela vai encontrar seus destinatários ali de acordo com o modo como cada um vive e como cada um transpõe aquele sentimento para em combinação com suas próprias narrativas pessoais, né? Esse é um tema muito caro na obra inteira do Belchior, na verdade, né? E a canção que encerra o disco, a canção chamada Antes do Fim, que é uma pequena vinheta também, né? Mais uma vez country, né? Uma espécie de resumo também de todos esses temas do álbum, né? Então, a questão da juventude que volta e meia está presente nesse álbum, né? Quando ele cita que fique sempre jovens e aprenda o delírio com coisas reais. Então ele está retomando temas lá do começo. Curiosamente, essa canção tem uma referência à censura, que era bastante vigente à época, período de ditadura. Então na letra da canção ele fala o seguinte: não tome cuidado comigo, o canto foi aprovado. Não tome cuidado comigo, que eu não sou perigoso. Viver que é o grande perigo. Belchior, ele coloca a vida como sendo mais, a vida em si, a vida real, as coisas reais, né, como sendo mais perigosas do que as canções, né? Então não há motivo para se censurar uma canção, enfim, porque realmente a vida, como ele próprio diz, ao vivo é muito pior, né? De certa forma, está ecoando o que ele fala na canção Como Nossos Pais, né? Quando ele fala: eu sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Então ele entende que ele, enquanto artista, o que ele faz é fundamental, mas o mais fundamental de tudo é a preocupação com a vida humana, né? Que acho que é isso que a gente tem que colocar em primeiríssimo lugar, né? Sim, sim. E é curioso pensar na manutenção da juventude, do ato de ser jovem, né? Mas, assim, ao mesmo tempo... aprender se confrontar, ter esperança, mas tudo apoiado na vivência e na leitura das coisas reais, né? Então essa necessidade, esse apego, essa necessidade da realidade, né, como norte, como grande referência para se conduzir à própria trajetória pessoal, é, na minha opinião, um emblema assim e fechar o álbum dessa forma, né? Não deixar que a esperança morra, né? Apesar das dificuldades todas, né? E a gente, para concluir então esse terceiro e último bloco, concluindo o nosso segundo episódio do podcast Gramofone, a gente vai colocar mais um comentário aqui do Wilfredo Lessa Júnior, né? Que chegou para a gente agora aos 49 do segundo tempo, mas que ele faz uma análise interessante sobre a obra inteira do Belchior, né? Então a gente vai colocar para vocês aqui esse comentário do Wilfredo. Num país em que você tem, em 76, a saída de uma ditadura de militar que já não se via capaz de lidar com o país, né? Haja visto os livros do Hélio Gaspari sobre o assunto, em que o desbunde e a volta dos exilados significava um sinal de que a estrutura ia mudar. E ao mesmo tempo, os valores hippies atrasados chegavam ao país, criando novas maneiras de se comunicar. Já visto Gilberto Braga e Dan Sindês. É nesse universo que surgem os nordestinos viajandões, Alceu, Geraldo, o próprio Belchior, entendeu? E mais uma turma inteira de gente interessantíssima. A questão para mim é que Belchior representava não simplesmente o desbunde, essa conexão do Nordeste com a música moderna que acontecia no mundo, gente que estava ouvindo o que estava acontecendo, que estava juntando isso com a vontade tropicalista de misturar com o que havia de brasileiro. Mas uma angústia, um medo de perda de identidade, o homem que virou suco, a Paraíba mulher macho, as imagens desse Brasil de bye bye Brasil, de um Brasil que estava perdendo sua alma, que estava perdendo sua identidade, estava perdendo as suas qualidades intrínsecas, tentando ser estrangeiro. Como diria Elis, o Brasil não entende o Brasil. Essa é a imagem do Brasil que chegava na modernidade, que era forçada à modernidade, como diz o professor Roberto da Mata. Essa é a imagem de um Brasil que está tentando se encontrar. Essa é a imagem de um Brasil angustiado, de um Brasil que não sabe como conciliar o seu passado com o seu presente para construir dele o futuro. Um Brasil que tem medo. Um Brasil que tem angústia, um Brasil que não sabe exatamente onde se encaixa, um Brasil que procura a sua própria identidade, a sua própria voz. E Belchior encarna essa voz, encarna em foto 3x4, em apalo seco, esse desejo forte de tocar, de mexer, de bulinar nas estruturas. Mas ainda assim, sempre se dizendo apaixonado pelo país, apaixonado pela ideia do Brasil, por esse sentimento que o Nordeste traz em si, por essa qualidade, quantidade e vontade que o Brasil tem de se afirmar. É um disco, na minha opinião, reverte ao nosso momento, reverte a nossa angústia, a nossa solidão, a nossa prisão nas nossas casas, a uma situação econômica, social e política que não parece nos representar. É aquele momento em que você vê Gil fazendo andar com fé, e o olho encheu d'água. Por que, que o olho encheu d'água? Encheu d'água por essa angústia, encheu d'água pela falta de vontade, pela vontade extrema de lidar com esse Brasil que está aí. E nada mais possível do que Belchior, que diz para nós que já morreu e agora não morre mais. Essa eterna continuidade, Grande Sertão Veredas, os sertões de Euclides da Cunha, Nordestino antes de tudo um forte, a reafirmação da nossa vontade intrínseca de sermos melhores. Essa inconstante incongruência com a nossa própria mortalidade, com a nossa própria visão de nós mesmos enquanto país. Esse país que está um pé no século XXI e outro pé no século XIX. Esse país do forró e da música eletrônica, esse país do rock e do baião, esse país do samba de roda e do samba de partido alto. Esse país que é e que não é ao mesmo tempo, singular e plural, como Bahia. É dessa lição que. É essa lição que traz o disco. Essa angústia, essa vontade de transmutar, de causar fascinação. Isso pra mim que é importante, isso pra mim que é significativo do que o disco representa. Bom, com isso a gente encerra o segundo episódio do podcast Gramofone. Lembrando então que todas essas canções que a gente citou, as canções do álbum Alucinação e também mais algumas que a gente cita no contexto do álbum, né? A gente colocou numa playlist do Spotify, né, cujo link ele vai estar na descrição do episódio. E a gente está dedicando o episódio de hoje à memória de um músico que nos deixou recentemente, chamado Jorge Amorim. Ele que iniciou a sua carreira no bojo dos festivais da canção, né, mais precisamente o festival MPB 80, que foi realizado pela TV Globo no ano de 1980, né. E na ocasião o Jorge se apresentou ao violão, ele era violinista, né, como um dos músicos do Raimundo Sodré, né, que foi um dos participantes daquele festival, com a canção A Massa, né, que foi classificada em terceiro lugar no festival. O Jorge Amorim também gravou com vários outros artistas bastante importantes, né, principalmente o Carlinhos Brown. E o Jorge tinha uma carreira bastante respeitada na França, né, onde estava radicado há mais de 3 décadas. Então, nosso episódio é dedicado à memória dele. A gente agradece mais uma vez aos queridos ouvintes que ficaram com a gente até agora e a gente se vê no próximo episódio do podcast Gramofone. Você acabou de ouvir Gramofone, o podcast de música da revista cultural Diversos Afins. Acesse nosso site www.diversosafins.com.br